Bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia. Eu estou fazendo o trabalho de Ana Moral. Bom dia. Paulo Sérgio, você é usuário do CAPES? Ah? Você é usuário do CAPES? É o quê? Usuário do CAPES. Sou do CAPES. Tá. Você gosta do CAPES? Gosto. Você já foi internado? Não. Nunca foi internado? Já fui internado, já fui. Quanto tempo? Faz quanto tempo? Faz muito tempo. Agora... Faz quantos anos? Um ano, dois anos? Muito, já faz muito tempo. Muito tempo. Quantos anos foi você? Cinco, quatro? Hã? Quantos anos? Fiquei uns dois meses lá na Monte Alegre. Onde foi isso? Na Monte Alegre. Monte Alegre. Como foi isso? O que aconteceu? Você que fez? Como foi o internamento? Foi bom. Você que fez? Hã? Você que fez? Eu fiz? É. Aí foi, eu ganhei alta e fui pra lá. Minha mãe veio pro céu, ou minha irmã, eu fui pra casa. Aí era... Tá, mas explique você, você que fez? Quebrou alguma coisa? É? Quebrou alguma coisa? Não. O que fez você? Hã? O que fez? Fez o quê? Para que internem. É. Bem, então você está gostando do CAPES? Trouxe. Faz tratamento em outra unidade? No Seco, no Tendal? Só no Tendal? Só no Tendal. Tá bom. Mas não merece não. Não. Não merece. Faz tratamento não merece? Não. Tá bom, amigo. Então você está contente com o carro. Tá bom, já. Então, obrigado, Paulo Sérgio. Um abraço.